Fecheiro 10. Querida Sally, diz a primeira carta, tu tens de lutar e fugir do Albert. Ele não presta. Quando saí de vossa casa a pé, ele me seguiu a cavalo. Quando já ninguém conseguia nos ver da casa, ele me apanhou e tentou começar a falar. Tu sabes como ele faz. Você estás muito bonita, menina Nettie. E coisas desse tipo. Tentei-lhe ignorar e andar mais depressa. Mas os meus fardos eram pesados e o sol estava quente. Passado um bocado, tive de descansar. E foi então ele desceu do cavalo e começou a tentar-me beijar e me arrastar para o mato. Comecei a lutar com ele e, com a ajuda de Deus, lhe magoei o suficiente para ele me deixar em paz. Mas ele ficou furioso. Disse por causa do que eu tinha feito, nunca mais ia ter notícias de ti. E tu nunca mais teria notícias minhas. Eu também estava tão furiosa, até tremia. Consegui boleia até à vila, na carroça de uma pessoa. E essa mesma pessoa me indicou a casa do seu padre. E qual foi a minha surpresa quando uma menina abriu a porta e tinha os teus olhos na tua cara? Com carinho, Nettie. A seguinte dizia: Querida Sally, estou sempre a pensar que é cedo demais para receber uma carta tua. E sei que tu estás muito ocupada com os filhos todos do Sol, mas tenho tantas saudades tuas. Por favor, escreve-me assim que tens oportunidade. Penso em ti todos os dias, todos os minutos. A senhora que conheceste na cidade se chama Corinne. O nome da menina é Olivia. O nome do marido é Samuel. O menino se chama Adam. São muito religiosos e muito bons para mim. Vivem numa boa casa ao lado da igreja, onde o Samuel prega. E passamos muito tempo a tratar de coisas da igreja. Digo nós porque eles tentam sempre me incluir em tudo que fazem, para eu não me sentir tão excluída e sozinha. Mas, meu Deus, tenho saudades tuas, Sally. Me lembro daquela vez que tu se sacrificou por mim. Adoro-te do fundo do coração, a tua mana, Nettie. A seguinte diz: Minha querida Sally, estou a dar em doida. Penso que o Albert me disse a verdade e que não te dá as minhas cartas. A única pessoa que eu julgo que pode nos ajudar é o pai, mas não quero que ele saiba onde estou. Perguntei ao Samuel se ele podia te visitar, a ti e ao Sou. Só para ver como tu estás. Mas ele diz que não pode correr o risco de se intrometer entre marido e mulher, especialmente não os conhecendo. E eu me senti mal por lhe ter pedido. Ele e a Corinne têm sido tão bons para mim. Mas o meu coração está-se partindo. Está-se partindo porque não consigo encontrar trabalho nesta terra e vou ter de ir embora. E quando eu for, o que vai ser de nós? Como é que vamos saber o que se passa uma com a outra? A Corrine, o Samuel e os meninos fazem parte de um grupo chamado Missionários, da Sociedade Missionária Americana e Africana. Cuidaram dos índios no Oeste e agora estão a cuidar dos pobres desta vila, se preparando para o trabalho que sentem que nasceram para fazer. Trabalho missionário em África. Tenho medo de me separar deles, porque neste curto espaço de tempo eles têm sido a minha família. Ou como uma família poderia ter sido, quero dizer. Escreve se conseguires. Tens aqui alguns selos. Com carinho, Nettie. A seguinte, gorda, com data de 2 meses depois, diz: Querida Sally, escrevi-te uma carta quase todos os dias no navio que nos levou para a África, mas quando atracamos, eu estava tão embaixo que as rasguei em pedacinhos e os atirei para a água. O Albert não te vai deixar ler as minhas cartas, por isso, de que serve escrevê-las? Era assim que me sentia quando as rasguei e te as enviei pelas ondas. Mas agora sinto-me diferente. Lembro-me de teres dito uma vez que a tua vida te dava tanta vergonha que nem com Deus podias falar dela. Tinhas de a escrever, apesar de achares a tua escrita muito má. Pois agora entendo-te. E mesmo sem saber se Deus lerá as cartas ou não, sei que continuarei a escrevê-las, o que me serve de orientação. Seja como for, quando não te escrevo, sinto-me tão mal como quando não rezo, presa dentro de mim e a engasgar-me nos meus sentimentos. Estou tão sozinha, Sally. Vim para a África porque uma das missionárias que deviam vir com a Corinne e o Samuel para ajudar a cuidar das crianças e a montar uma escola se casou de repente com um homem que teve medo de ficar sem ela e se recusou a vir com ela para a África. Portanto, de repente, ali estavam eles, prontos para partir, com um bilhete a mais e um missionário a menos. Ao mesmo tempo, eu não conseguia encontrar trabalho em lado nenhum na vila. Mas eu nunca tinha pensado em ir para a África. Nem sequer tinha pensado em África, como se fosse um lugar de verdade. Embora o Samuel e a Corinne e até os meninos falassem sobre isso a toda a hora. A menina Bisley costumava dizer que era uma terra desgovernada por selvagens que não usavam roupa. Até a Corinne e o Samuel pensavam assim às vezes. Mas eles sabem muito mais sobre o assunto do que a menina Bisley ou qualquer uma das nossas professoras. E além disso, falavam da quantidade de coisas boas que podiam fazer pelo povo oprimido do qual descendiam. Pessoas que precisavam de Cristo e de bons conselhos médicos. Um dia eu estava na vila com a Corinne. E vimos a mulher do presidente da Câmara e a criada dela. A mulher do presidente andava às compras, a entrar e a sair das lojas, enquanto a criada esperava por ela na rua e guardava os embrulhos. Não sei se alguma vez viste a mulher do presidente. Parece um gato pingado. E a criada dela é a última pessoa no mundo que eu esperaria ver a servir outra pessoa. Especialmente uma pessoa com o ar da mulher do presidente. Falei com ela, mas ela pareceu envergonhada só de falar comigo e de repente apagou-se. Foi tão estranho, Sally. No minuto eu estava a dizer olá a uma mulher viva. No minuto seguinte não estava ali nada com vida, só a forma dela. Pensei nisso a noite toda. Depois, o Samuel e a Corinne contaram-me o que tinham ouvido dizer sobre ela e a maneira como se tornou criada da mulher do presidente da Câmara. Parece que ela atacou o presidente e depois o presidente e a mulher tiraram-na da prisão e levaram-na para trabalhar em casa deles. No dia seguinte de manhã, comecei a fazer perguntas sobre a África e a ler todos os livros que o Samuel e a Corinne tinham sobre o assunto. Sabias que há milhares de anos houve grandes cidades em África, maiores que Milledgeville e até que Atlanta, que os egípcios que construíram as pirâmides e escravizaram os israelitas eram de cor? Que o Egito fica em África? Que a Etiópia, que vem na Bíblia, correspondia à África toda? Pois eu li, até julgar que os olhos me iam saltar da cara. Li que os africanos nos venderam porque gostavam mais de dinheiro que dos próprios irmãos. Que fomos levados para a América em navios que nos obrigaram a trabalhar. Não tinha percebido até que ponto era ignorante, Sally. O pouco que sabia sobre mim própria não dava para encher um dedal. E pensar que a menina Bisley dizia que eu era a criança mais esperta que ela já tinha ensinado. Mas uma coisa que eu lhe agradeço é ter-me ensinado a aprender por mim própria, lendo, estudando e escrevendo corretamente. E por ter mantido vivo em mim, de alguma maneira, o desejo de saber. Por isso, quando a Corinne e o Samuel me perguntaram se queria ir com eles para a África, e ajudá-los a construir uma escola no meio de África? Eu disse que sim. Mas só se me ensinassem tudo o que sabiam, para eu ser útil como missionária e não terem vergonha de me chamarem amiga. Eles aceitaram esta condição. E a minha verdadeira educação começou nessa altura. Eles cumpriram a sua palavra e eu estudo tudo, noite e dia. Ai, Sally, há pessoas de cor no mundo que querem que nós aprendamos. Querem que cresçamos e vejamos a luz. Nem toda a gente é má, como o pai e o Albert, nem vergada, como a mãe era. A Corinne e o Samuel têm um casamento maravilhoso. A sua única mágoa no início era não poderem ter filhos. Mas dizem que depois Deus lhes enviou a Olivia e o Adam. E eu tive vontade de lhes dizer: Deus mandou-vos a irmã e tia deles. Mas não o disse. Sim, os filhos deles, enviados por Deus, são os teus filhos, Sally, que estão a ser criados com amor, caridade cristã e temor a Deus. E agora Deus enviou-me para cuidar deles, os proteger e acarinhar, para eu lhes dar o amor todo que sinto por ti. É um milagre, não é? E provavelmente nem conseguirás acreditar. Mas, por outro lado, se consegues acreditar que eu estou em África, e olha que estou, consegues acreditar seja no que fores. A tua mana, Nettie. A carta a seguir a essa diz: Querida Sally, enquanto estávamos na vila, a Corinne comprou tecido para me fazer dois conjuntos de roupa de viagem. Um verde azeitona e o outro cinzento. Saias compridas e pregueadas e casacos para eu usar com blusas de algodão brancas e botins de atacadores. Também me comprou um chapéu de palhinha com uma fita de xadrez. Embora eu trabalhe para a Corinne e para o Samuel e cuide dos meninos, não me sinto uma criada. Penso que é porque eles me ensinam e eu ensino os meninos. E não há princípio nem fim para ensinar e aprender e trabalhar. Está tudo ligado. Foi difícil despedir-me-nos do nosso grupo da igreja, mas também foi uma ocasião feliz. Toda a gente tem tantas expectativas em relação ao que pode ser feito em África. Por cima do púlpito há um ditado que diz: a Etiópia esticará as suas mãos para Deus. Pensa no que significa a Etiópia ser África. Todos os etíopes da Bíblia eram de cor. Nunca me tinha passado pela cabeça, se bem que quando lemos a Bíblia, seja claríssimo, se prestarmos atenção só às palavras. As imagens da Bíblia é que nos enganam. As imagens que ilustram as palavras. Todas as pessoas são brancas. Por isso pensamos que todas as pessoas na Bíblia também eram brancas. Mas, na verdade, as pessoas brancas viviam noutro lugar naquela época. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo tinha o cabelo como lã de cordeiro. A lã de cordeiro não é lisa, Sally, nem sequer é encaracolada. O que é que te posso contar sobre Nova Iorque? Ou até sobre o comboio que nos levou até lá? Tivemos de viajar sentados. Mas, Sally, há camas nos comboios e um restaurante e casas de banho. As camas saem das paredes por cima dos bancos e chamam-se beliches. Só as pessoas brancas é que podem viajar nas carruagens com camas e usar o restaurante. E há casas de banho diferentes para as pessoas de cor. Um homem branco, no cais da estação na Carolina do Sul, perguntou-nos para onde íamos. Tínhamos descido de comboio para apanhar ar e sacudir o pó e a sujidade das nossas roupas. Quando dissemos África, ele pareceu ofendido e ao mesmo tempo curioso. Pretos a irem para a África, disse ele à mulher. Agora posso dizer que já vi de tudo. Quando chegámos a Nova Iorque, estávamos cansados e sujos, mas tão excitados. Ouve, Sally, Nova York é uma cidade linda e as pessoas de cor são donas de uma zona inteira chamada Harlem. Há mais pessoas de cor com automóveis elegantes do que eu imaginava sequer que existissem. E a viver em casas melhores do que qualquer pessoa branca aí na nossa terra. Existem mais de 100 igrejas e fomos a todas elas. E eu estive diante de cada congregação com o Samuel e a Corrine e os meninos e às vezes ficávamos de queixo caído perante a generosidade e a bondade daquelas pessoas de Harlem. Vivem no meio de tanta beleza e dignidade, Sally. E dão, dão, dão. E depois baixam-se e dão mais ainda quando se fala no nome África. Adoram África. Defendem-na num abrir e fechar de olhos. E se tivéssemos passado os nossos chapéus para recolher os donativos para a nossa missão, eles não teriam sido suficientes para tanta generosidade. Até as crianças nos deram as suas moedas. Por favor, deem isto às crianças de África, diziam elas. E estavam todas tão bem vestidas, Sally. Quem me dera que as tivesses visto. Agora há uma moda em Harlem, que é os rapazes usarem uma coisa chamada calças de golfe, uma espécie de calças largas que apertam abaixo do joelho, e as meninas usam coroas de flores no cabelo. Devem ser as crianças mais bonitas do mundo. E o Adam e a Olivia não conseguiam tirar os olhos delas. Além disto tudo, fomos convidados para vários pequenos almoços, almoços e jantares. Engordei 2,5 kg só de provar a comida. Estava demasiado excitada para conseguir comer. E toda a gente tem casa de banho dentro de casa, Sally, e gás ou luz elétrica. Tivemos 2 semanas de aulas sobre o dialeto Olinka, que as pessoas falam nesta região. Depois fomos examinados por um médico de cor. E a Sociedade Missionária de Nova York deu-nos medicamentos para nós e para a nossa aldeia anfitriã. A sociedade é gerida por brancos, que só falaram de dever. Não disseram que se preocupam minimamente com a África. Já lá está uma missionária branca, perto da nossa aldeia, que vive em África há 20 anos. Dizem que os indígenas gostam muito dela. Embora ela pense que eles são de uma espécie completamente diferente daquela a que chama europeus, os europeus são brancos que vivem num lugar chamado Europa. É daí que vêm os brancos da nossa terra. Ela diz que uma margarida africana e uma margarida inglesa são ambas flores, mas de tipos completamente diferentes. O homem da sociedade diz que se ela tem tanto êxito é porque não mima os seus pupilos. Além disso, fala a língua deles. Ele é um homem branco que olha para nós como se julgasse impossível sermos tão bons com os africanos como essa tal mulher. Perdi um pouco o ânimo depois de ter ido à sociedade. Em todas as paredes havia a fotografia de um homem branco. Um chamado Speke, outro chamado Livingstone, outro ainda chamado Dali. Ou seria Stanley? Procurei um retrato da mulher branca, mas não encontrei nenhum. O Samuel também pareceu um bocado triste, mas depois animou-se e lembrou-nos que temos uma grande vantagem. Não somos brancos, não somos europeus, somos negros, como os próprios africanos. E nós e os africanos vamos trabalhar para um objetivo comum, a dignificação dos negros no mundo inteiro. A tua mana, Nettie. Querida Sally, o Samuel é um homem grande. Veste-se preto a maior parte das vezes, só com o colarinho eclesiástico branco. E ele é negro. Até lhe vermos os olhos, pensamos que é soturno, até mau. Mas tem uns olhos castanhos, muito atenciosos e meigos. Quando ele fala, acalma-nos, porque nunca diz nada sem pensar e nunca tem a intenção de desanimar ou ferir. A Corrine, É uma mulher cheia de sorte por o ter como marido. Mas deixa-me contar-te do navio. O navio, chamado o Málaga, tinha 3 andares de altura. E nós tínhamos quartos, chamados cabinas, com camas. Ai, Sally, a sensação de me deitar numa cama no meio do oceano. E o oceano? Mais água do que possas imaginar num só lugar, Sally. Demorámos 2 semanas a atravessá-lo e depois chegámos à Inglaterra. Um país cheio de brancos e alguns deles muito simpáticos e com a sua própria sociedade missionária e anti-escravatura. As igrejas de Inglaterra também se mostraram desejosas de nos ajudar e homens e mulheres brancos, iguais aos da nossa terra, convidaram-nos para as suas reuniões e para as suas casas para tomarmos chá e falarmos sobre o nosso trabalho. A hora do chá em Inglaterra mais parece um piquenique dentro de casa. Muitas sanduíches e bolachas e, claro, chá quente. Todos usávamos chávenas e pires iguais. Toda a gente disse que eu parecia muito jovem para ser missionária. Mas o Samuel explicou que eu estava muito motivada e que, de qualquer maneira, as minhas principais obrigações seriam ajudar a cuidar dos meninos e dar 1 ou 2 aulas da pré-primária. O nosso trabalho começou a parecer mais claro em Inglaterra, porque há mais de 100 anos que os ingleses mandam missionários para a África, para a Índia e para a China, e sabe Deus para onde. E as coisas que eles trazem de lá? Passámos uma manhã num museu que estava cheio de joias, móveis, tapetes de pele, espadas, roupas, até túmulos de todos os países onde já estiveram. De África têm milhares de vasos, frascos, máscaras, taças, cestos, estátuas. E são todos tão bonitos que é difícil imaginar que as pessoas que os fizeram já não existem. E, no entanto, os ingleses garantem-nos que não. Embora em tempos os africanos tenham tido uma civilização melhor do que a europeia. Se bem que, como é óbvio, nem sequer os ingleses dizem isso. Fiquei a saber lendo um homem chamado J. A. Rogers durante séculos. Agora estão a passar por tempos difíceis. Tempos difíceis é uma expressão que os ingleses adoram usar quando se referem à África. E é fácil esquecer que os tempos difíceis de África foram agravados por eles. Milhões e milhões de africanos foram capturados e vendidos como escravos. Tu e eu, Sally, e cidades inteiras foram destruídas pelas guerras ligadas à escravatura. Hoje, o povo de África, tendo assassinado ou vendido como escravos os seus elementos mais fortes, está pejado de doenças e mergulhado numa confusão espiritual e física. Acreditam no diabo e veneram os mortos. Não sabem ler nem escrever. Por que é que nos venderam? Como é que foram capazes de tal coisa? E por que é que ainda os amamos? Eram estes os meus pensamentos enquanto percorríamos as ruas frias de Londres. Estudei Inglaterra num mapa, tão ordeira e serena, e fiquei com esperança, apesar de tudo, de que fosse possível fazer muitas coisas boas por África, com trabalho árduo e o estado de espírito certo. E depois partimos para a África. Deixámos Southampton, na Inglaterra, no dia 24 de julho, e chegámos a Monróvia, na Libéria, no dia 12 de setembro. Pelo caminho parámos em Lisboa, em Portugal, e em Dakar, no Senegal. Monróvia foi o último lugar onde estivemos entre pessoas a que estávamos habituados, uma vez que é um país africano fundado por antigos escravos da América que voltaram para a África e ali se instalaram. Perguntei-me se os pais ou avós deles teriam sido vendidos em Monróvia e o que sentiriam depois de terem sido vendidos como escravos ao regressarem para governar, tendo laços estreitos com o país que os comprou. Tenho de ficar por aqui, Sally. O sol já não está tão quente e eu tenho de me preparar para as aulas da tarde e para as vésperas. Quem me dera que aqui estivesses comigo, ou eu contigo. Com amor, a tua mana, Nettie. Minha querida Sally, foi estranhíssimo passar pela Monróvia depois do meu primeiro vislumbre de África, que foi o Senegal. A capital do Senegal é Dakar e as pessoas falam a sua própria língua. Imagino que se chame senegalês e francês. São as pessoas mais negras que já vi, Sally. São pretas como as pessoas de que falamos quando dizemos fulano assim assim é mais preto do que preto. É preto azulado. São tão pretos, Sally, que até brilham. Que é outra coisa que as pessoas da nossa terra gostam de dizer sobre os verdadeiros negros. Mas, Sally, tenta imaginar uma cidade inteira cheia destas pessoas pretas, azuladas, brilhantes, vestidas com mantos azul vivo, em padrões como os padrões requintados das mantas de retalhos, altas, magras, com pescoços compridos e costas muito direitas. Consegues imaginar, Sally? Porque eu tive a sensação que estava a ver preto pela primeira vez. E, Sally, há qualquer coisa de mágico nisso. Como o preto é tão preto, a vista fica simplesmente ofuscada. E existe um brilho que parece vir do luar. É tão luminoso. Mas a pele delas brilha até ao sol. Mas não gostei muito dos senegaleses que conheci no mercado. A única coisa que lhes interessava era vender os seus produtos. Se não comprássemos nada, eles olhavam através de nós, tão depressa como olhavam através dos franceses brancos que lá vivem. Não sei porquê, mas eu não estava à espera de ver brancos em África. Mas estão cá, aos magotes. E nem todos são missionários. Também há montes deles, em Monróvia. E o presidente, cujo apelido é Tubman, tem alguns no seu governo. Também lá tem muitos homens de cor, com ar de brancos. Na nossa segunda noite em Monróvia, tomámos chá no Palácio Presidencial. O Samuel diz que é muito parecido com a Casa Branca americana, onde vive o nosso presidente. O presidente falou um bom bocado sobre os seus esforços para desenvolver o país e sobre os seus problemas com os indígenas, que não querem trabalhar para ajudar à construção do país. Foi a primeira vez que eu vi um homem negro usar essa palavra. Eu sabia que para os brancos todas as pessoas de cor são indígenas, mas ele pigarreou e disse que só queria dizer indígenas da Libéria. Não vi nenhum desses nativos no governo dele e nenhuma das mulheres dos membros do governo podia passar por indígena. Comparadas com elas, com as suas sedas e pérolas, a Corrine e eu quase nem estávamos vestidas, quanto mais vestidas em consonância com a ocasião. Mas penso que as mulheres que vimos no palácio passam muito do seu tempo a arranjar-se. E ainda assim pareciam descontentes. Não eram como as professoras alegres que vimos por acaso, quando levavam as suas turmas à praia para darem um mergulho. Antes de nos virmos embora, visitámos uma das grandes plantações de cacau que existem no país. Nada a não ser cacaueiros, até perder de vista. E aldeias inteiras construídas, mesmo no meio dos campos. Vimos as famílias cansadas a voltarem para casa do trabalho, ainda carregadas com os baldes de sementes de cacau. Baldes esses que no dia seguinte servem de baldes para almoçar. E às vezes, no caso das mulheres, com os filhos às costas. Apesar de estarem exaustas, cantavam, Sally, tal como nós fazemos na nossa terra. Por que é que as pessoas cansadas cantam? Perguntei eu à Corrine. Estão demasiado cansadas para fazerem outra coisa que não cantar, disse ela. Além disso, não são donas dos campos de cacau, Sally. Nem sequer o presidente Tubman é dono deles. Os donos são umas pessoas que vivem num país chamado Holanda. As pessoas que fazem chocolate holandês E há capatazes que se certificam de que as pessoas trabalham arduamente, que vivem em casas de pedra nos cantos dos campos. Tenho de ir, uma vez mais, já estão todos deitados e eu a escrever à luz de um candeeiro. Mas a luz atrai tantos insetos que estou a ser comida viva. Tenho picadas em toda a parte, incluindo no couro cabeludo e nas plantas dos pés. Mas já falei do momento em que avistei a costa africana pela primeira vez? Houve qualquer coisa que ressoou dentro de mim, Sally, na minha alma, como um sino grande, e eu vibrei. A Corrine e o Samuel sentiram o mesmo. E ajoelhámo-nos ali mesmo no convés e demos graças a Deus por nos deixar ver a terra que as nossas mães e os nossos pais ansiaram e viveram e morreram por ver outra vez. Ai, Sally, será que algum dia conseguirei contar-te tudo? Não me atrevo a pedi-lo, bem sei, mas deixo tudo nas mãos de Deus. A tua irmã, que nunca deixou de te adorar. Nettie.